Sintoniza-te. Tonight. deste verão, tenha a Rádio Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.info. Friday, my head's spinning round and round. Been working all week now, baby.

Le paradis. Le paradis. Le paradis. Bye. Mais música na Antena Web. Town.